Você está ouvindo o Nerdcast. Nerdcast no Jovem Nerd. Landa, landa, landa, nerds! Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd, e eu já fui citado em um filme. Aqui é Carlos Voltor e eu odeio pseudo-intelectuais. Aqui é Maurício Saldanha, profissionalmente amador. Aqui é Matheus Souza, eu não tinha nada contra tênis verdes, mas agora eu tenho. Oh, que ótimo. Aqui é Azaghal e eu já fiz vários filmes e atuei em todos eles. Ah! Cada um tem um chamalaia que merece. Estamos juntos, crianças, para conversar sobre cinema, que já falamos tanto aqui no Nerdcast, mas por um outro lado, o lado de trás das câmeras, Azaghal. Olha só. Temos aqui Maurício Saldanha, Carlos Voltor, ambos estudantes de cinema, não é isso? Isso. Eternamente estudante, né? Matheus Souza, diretor do filme mais nerd do Brasil, Apenas o Fim, rapaz, estreando dia 12 de junho em cidades selecionadas, como diz o David Letterman, reze para que a sua cidade tenha sido selecionada. Então vamos falar tudo sobre produção de um filme cinematográfico depois dos e-mails. Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de e-mails e caneladas e recadões no Nerdcast. Vamos. HSBC Direct, Azaghal. Exatamente. De mãos dadas com o Nerdcast. Ó. Oh. Esta semana vamos falar rapidamente sobre outro aspecto muito bom. Vamos falar sobre os gerentes online. Certo, mas antes disso vamos dar uma recapitulada nos pontos mais importantes. Certo. Tarifa de R$24. Única. Serviços ilimitados dentro dessa tarifa, vá lá conferir a festa do Doc, faz quanto quiser. Token no celular. Você acessa sua conta em caixas eletrônicos sem cartão de banco, rapaz. O que é que as pessoas estão acostumadas a ter o token? Token no que banco. É aquele chaveirinho. Não, é que a pessoa fica na fila lendo Senhor dos Anéis. Genial essa! É verdade. No HSBC não é o token, é o token pra facilitar sua vida. É verdade. E você instala um aplicativo mega boga no celular. Que faz mil coisas, a gente já explicou, não vai explicar de novo. Exato. Mas o gerente. Eu tenho uma dúvida inicial: o que é um gerente? Porque eu nunca consegui falar com nenhum. Que ridículo. Cara, tu já entrou numa agência de banco e pediu pra falar com um gerente pessoa física? Tu já viu a fila que é? É complicado. Cara, é impossível falar com o gerente. Demora. Precisa do token. Precisa do token. No HSBC Direct, não tem uma fila para falar com um gerente. Tem uma fila de gerentes para falar com você. Olha aí. Olha só, veja você. Como é que funciona o gerente online no HSBC Direct? A gente já explicou aqui que você pode telefonar e você pode falar por chat dentro do site. O gerente do HSBC Direct trabalha de 9 da manhã às 18 horas. Então, meu filho, tu tem tempo de sobra pra consultar seu gerente. 9 da manhã às 6 da tarde, cara. É mais do que numa agência, não. Você não vai precisar esperar a sua hora do almoço. Tá trabalhando, tá no computador, tá estudando, tu abre a janela ali do lado rapidinho, vai falando com o gerente e tocando tua vida. Tu não precisa parar pra falar com o gerente. Essa que é a parada da vantagem. Em vez de com o gerente, vou falar com o operador de telemarketing? Não. Vou falar com o gerundista? Não. Você vai falar com o gerente. Exato. Não são operadores de telemarketing ou gerundistas. São gerentes, de fato. Eles têm treinamento de gerente de banco. Eles têm poder de decisão de gerente. Exato. É um gerente online. Espetacular. HSBC Direct. Acesse agora www.hsbcdirect.com.br. E a promoção Elementos Anjos e Demônios está chegando ao fim, Azaghal. Não sou Azaghal. Sim, claro. Quem está aqui hoje é Don Azaghal. Don Azaghal, muito bom. O senhor veio, então, assistir a última fase da promoção. Vim dar um recado do meu irmão Don José Simeone. Tá ótimo. Ele pediu para que eu diga que vai haver um convite para aqueles que completaram a As quatro fases. Muito bom, olha só, um convite, mas tipo o quê? O que é esse convite? Vai acontecer uma fase extra. Ah, não acredito. E as pessoas escolheram São Paulo. Então, quer dizer, teve uma votação essa semana para aonde o seu irmão Dom José Simeone iria estar, não é isso? É, e ele vai estar, ele vai estar em São Paulo. É em São Paulo. Mas aonde? Esse convite é que vai avisar. Excelente! Então, ó, preste atenção, você que não completou as quatro fases, aliás, fase 4, Claudio Honor Buzo Raimundo ganhou, levou em 37 minutinhos, foi um mega nerd. Parabéns, Honor. Conseguiu. Ganhou com Honor. Então as quatro fases estão fechadas e só resta a quinta e última fase, está muito próxima. Fique ligado em todos os canais de comunicação de Dom José Simeone, principalmente no site, que está rolando um convite para quem completar as quatro fases, não é? Isso. Para essa fase extra. Que vai dar um prêmio extra. Ah, um prêmio extra. Que não está em los prêmios de la promoción. Olha só! Um prêmio extra. Extra, né? Veio assim. Excelente! Então, se você ainda não... Extra! Eu entendi. Se você ainda não participou, entra lá na promoção Anjos e Demônios. Tem o link aí no post. Se cadastra, completa as quatro fases que você vai ter acesso ao convite da fase extra. E ainda vai ficar de olho quando começa a quinta e última fase, que vale uma TV Sony Bravia 40 polegadas e um home theater, Padre Azaghal. Dom Azaghal. Dom Azaghal. Perdão, perdão, padre. E cuidado com os Illuminati. Ah, sim, estou. E a igreja condena. Outro recado, a Jato não é mais jabá, agora é nosso mesmo, uh-huh. Um alto jabá. Uh-huh. Primeiro, Dia dos Namorados está chegando, dia 12. Sim. Nós vamos fazer um Nerdcast especial. É verdade. Então, se você quer se declarar para alguém, faça. Se você quer reatar com alguém, como algumas pessoas já mandaram, isso, excelentes e-mails, uh-huh, mande sua história. Para nerdcast@jovemnerd.com.br com o subject, assunto... Dia dos Namorados. Dia dos Namorados, isso. Seja cafona. Outro dia... Dia da Toalha, rolou. Exatamente, muito bom, impressionante. Pessoas mandaram e-mails e vídeos a dar com pau. Muito bons, por sinal, a grande maioria. Exato, você pode ir no post, também tem um link para os selecionados. Exato, que a gente não quer decidir sozinho quem vai levar esse A Batalha do Apocalipse autografado, o penúltimo exemplar que sobrou aqui. Tem um link aí com todas as fotos no Flickr e também tem os finalistas no Jovem Nerd que você vai votar. Isso. Qual que você quer que ganhe o livro A Batalha do Apocalipse? Fotos e vídeos. Ok. E lembrando, hein, temos uma enquete importantíssima no Jovem Nerd sobre viagem. Exatamente. Sim, vote lá, é bem importante para nós sabermos sua opinião. E para dominarmos o mundo. Exatamente. Primeiro e-mail, Carlos Alberto Chame, Rio de Janeiro, RJ. Portuguesa não está aqui, não pode imitar o carioca que a gente prometeu, mas... Ah. Há pouco tempo descobri Nerdcast, mas já posso me considerar um ouvinte assíduo. Excelente o Nerdcast sobre máquinas de guerra da antiguidade. Queria apenas corrigir um possível erro de interpretação. No cast houve uma certa mistura entre conceitos de raça e espécie. Quando vocês falaram não teria como duas raças coexistirem, creio que na verdade estavam fazendo referência a espécies e não raças. Neandertal, Homo erectus e afins são subespécies e não raças. As raças humanas coexistem até hoje. Embora o conceito de raça, raça, raça, para os seres humanos tenha ficado um pouco obsoleto desde o fim do século 20. Eu tinha certeza que não tinha raça, que raça era humana. E agora? E agora, whatever. Pesquisem. Rodolfo Shirov, 28 anos, psicólogo, Londres, Reino Unido. Olha só. Somos internacionais. Muito bom, o último Nerdcast. Queria acrescentar aqui uma curiosidade. Os ingleses têm um gesto característico para mandar as pessoas se f***. Que é isso? Ah, eu lembro disso, a gente devia ter falado mesmo. É mostrar os dois dedos, como se faz o gesto do paz e amor, sabe? Aquele vezinho, indicador e dedo medo. Essa, aham. Mas virados ao contrário, em vez de fazer o paz e amor, que é com o polegar pra frente, você faz com o polegar virado pra você. Ah, os dois então dedos. As costas da mão. É como se você fosse mandar um dedo só. Só que você. Manda dois. Manda dois, aham. Exato. Diz a lenda que a origem desse gesto remonta aos exímios arqueiros, que quando capturados pelos franceses tinham seus dedos indicador e médio decepados para que nunca mais pudessem puxar a corda de um arco. Muito justo. Não, mínimo, na né, guerra, cara? Né? Dessa forma, ao mostrar os dois dedos intactos, mostravam sua soberania perante os franceses e ao mesmo tempo mandavam-nos para aquele lugar que bem merecem, né, cara? Que bem merecem, coitado. Pra... Muito bom, então, olha. Você pode fazer esses códigos nerds e ninguém vai achar que você tá sendo esdrúxulo. Né? Aqui, ó. Aí aqui, manda dois dedos pro cara. Tá tudo certo. André May, Maringá, 17 anos. No Nerdcast 162, Máquinas de Guerra da Antiguidade, o jovem nerd não sabia o que era cânhamo. Bom, nerds, eu lhe explico. No feudalismo, os camponeses plantavam três principais, digamos, plantas. Trigo, cevada e cânhamo. O mais conhecido como maconha no mundo atual. Olha aí, jovem nerd. Eu não sabia, cara. Ah, beijo você. Fez uma piadinha lá, o tucano, e eu fiquei... Hã? Ficou de pão, bicho. Ele era utilizado para fabricação de papel, canos, velas, para navios e cordas, que eram utilizadas nos arcos. E não, eles não fumavam as cordas depois de uma vitória. Brandon Hunt. Ah, não, peraí. USNA. Tem que explicar de e-mail. O Brandon Hunt, você sabe quem é, né? Não. Ele é o dono do Nerdcast gringo. Dono não, porque Nerdcast gringo existem vários. Mas ele tem um Nerdcast. Sim, ele tem um podcast que ele ousou chamar de Nerdcast. Sim, mas é um nome... Ele não é o único. Sim, mas ele tem o Twitter/Nerdcast. É, sim. E muita gente tava... Infernizando ele, achando que é a gente, né? E ele percebeu que existia o Nerdcast no Brasil e ele mandou um e-mail pra gente. Certo. Só que ele não sabia que a gente falava inglês. Não, não fazia ideia. E ele mandou traduzir no Yahoo. Pro português. Leia aí, Zagal, o e-mail do Brandon. Olá, senhor. Perdoe, por favor, meu português, como eu estou traduzindo de Yahoo.com. Excelente. Meu nome é Brandon e eu sou dos EU. Estados Unidos. E nós igualmente chamamos nosso podcast Nerdcast. Ó, tá bem traduzido, dá pra entender. Nós devemos juntar-se às forças. Oh, olha só! Pesaroso sobre a confusão, eu penso seus ventiladores pensam que nosso Twitter de Nerdcast é realmente você. Seus ventiladores, você sacou, né? Os seus fans. Fans! Sensacional. É possível informá-lo que nós somos a versão dos EU? Sim. Nós estaríamos felizes promover seu Nerdcast também, assim que nós podemos conquistar mundo com o nosso conhecimento de tudo lerdo. De tudo lerdo? Essa eu não saquei. Mas você viu, os nerds do mundo inteiro estão com esse mesmo objetivo, né, cara? Seu local é surpreendente. Ah, isso eu entendi. O site, né? Your site is amazing. E I'm... que tenta meu melhor traduzi-lo, assim eu posso apreciá-lo a. Olha só, muito bom. O Brandon. Então, galera... Espere que tudo é bem, senhor. Galera, para de encher o saco do Brandon. Não, né? Não. Não. Coitado do... Agora todo mundo mandando um abraço do Nerdcast BR pro Brandon. Ai, que beleza. Último antes de terminar. E não é só de anjos e demônios que vivem as promoções, Azaghal. Exatamente. Olha a música! Terminator. Putz, Guila, lá vem, cara. Lá vem mais um filme Terminator. Lá vem não, cara. Eu adoro todos os Terminator. Não, lá vem não. Boa. Eu tô na expectativa aqui. Alta expectativa. Sim. Mas não é do filme que nós viemos falar hoje, nós viemos falar do game. Sim, porque o filme veio com um game online anexado. Muito maneiro, diga-se passagem. E vale prêmio, Azaghal! Exatamente, os 30 melhores no rank. Uhum. A pessoa se cadastra, tem uma pergunta esperta. O que você faria para sobreviver o dia do juízo final? Exatamente, não adianta botar colar no John Connor. Né, cara? Isso a gente já botou. Mas você joga o jogo. Isso, responde a pergunta, joga o jogo. E aí os 30 melhores classificados no rank uh-huh. vão concorrer à câmera. Que câmera? Uma Sony Handcam DCR-SR85. Nossa, que é isso? É quase uma sigla de discriminador, né, cara? É verdade. Mega câmera de filmagem, 60 GB de HD, zoom ótico de 25 vezes, mega boga. Esculacho. Esculacho de câmera, vale a pena. Então é simples, entra no site do jogo, tem um link aí, se cadastra, responde a pergunta de uma forma criativa que só o nerd consegue fazer. Certo. Joga que nem um desesperado, pra ficar entre os 30 melhores no ranking. Isso. Ranking. E entre esses 30 melhores, a melhor frase vai determinar o vencedor. Ah, então não adianta ser só criativo. Não adianta dar uma frase maneiríssima e ser o 50º. Não, então tem que unir forças, esforços, né? Exato, você tem que ser um exterminador completo. Excelente. Criativo e mortal. Olha só. Excelente. Vai lá agora, Terminator Game Online em Mega Boca. Matheus Souza. Eu. Você foi o cara que há, sei lá, quanto tempo atrás falou com a gente, olha, eu vou fazer um filme que cita o Jovem Nerd. Exatamente. Nós ficamos malucos, o cara passou o roteiro pra gente. Não, ficamos malucos não. O que acontece é que agora a gente tá pagando por ser snob. Porque o cara falou, pô, eu vou fazer um filme, eu vou falar do Jovem Nerd. Queria que o meu personagem principal usasse uma camisa do Jovem Nerd. A gente não esnobou isso. Vocês nunca mandaram. A gente tava enrolado, final de ano, cara. Era uma loucura. Resultado, filme passando no Brasil inteiro. Já saiu no Fantástico, saiu não sei aonde. Cadê o cara com a camisa do Jovem Nerd? Eu fui obrigado a botar ele com uma camisa polo e um tênis verde. Olha aí, tênis verde. Mas então, deixa eu te perguntar uma coisa. O Jovem Nerd, a citação, a menção está no corte final do filme. Está no corte final, está no corte. Ah, garoto! Senão eu podia ir embora já, né, cara? Foi ouvido no Festival do Rio, em São Paulo, em Roterdã, foi ouvido em todos os lugares. Que Roterdã? Nossa! Que se foda Rio e São Paulo, né, cara? Que dirá Porto Alegre. Muito bem, mas vamos falar sobre apenas o fim, vamos falar sobre Um Dia Qualquer, grande mega produção de curta-metragem de Carlos Volto. Nossa, cara, o Caquinho, cara, na faculdade já mostra que veio. Esse é um filme dirigido por mim, acabou não sendo. Tá? Não, foi sim, não me venha com eu só dirigi uma cena do filme, eu acabei virando o ator principal. Olha só, cara. Mas calma, vamos organizar o papo. Nós vamos falar sobre bastidores, sobre a produção de um filme. Como é difícil, como é complicado, como você depende de 1 milhão de pessoas. Mas você sabe, Jovem Nerd, que você sempre esquece alguém no Nerdcast e o Maurício Saldanha já fez vários curtas, né? Sim, com certeza. Me diga um. Você já tá formado, Matheus? Não, ainda tô fazendo umas 7 matérias na faculdade, assim, ainda tô bem enrolado. Então, bom, que ótimo, temos todos estudantes de cinema aqui. Não, eu não sou estudante, só ratificar aqui, eu não sou estudante. Mas não tinha a Wikipedia do Maurício? Nós temos um estudante, então, que tem esse filme em Roterdã, temos um estudante e eu que nunca estudei cinema, então é bem, bem interessante entre as pessoas. Ah, você aí. Nunca estudou porra, cinema? Mas que porra é essa também agora? Você é um autodidata no cinema, autodidata. É isso? É isso aí, né? Quando eu acabei o colégio, não tinha faculdade de cinema, infelizmente, não tinha. Mas e aí? Tu queria fazer cinema, não tinha faculdade de cinema, tu fez o quê? Vendeu tudo e foi pra Hollywood. Cara, na verdade, meu sonho sempre foi ser jogador de futebol, né? Eu sempre quis ser jogador. Assim, sacanagem! Queria ser o novo Edmundo, eu era o novo Edmundo. Quando eu quebrei meu tornozelo, pé esquerdo, eu decidi fazer outra coisa da vida. Eu queria ser ator, como o Antônio Bandeiras, né? O Antônio Bandeiras conseguiu, por que eu não ia conseguir? Cara, nunca esqueço, tava vendo o Silvio Santos, era ainda quando o Silvio Santos apresentava ao vivo ali todos os programas do domingo. Eu comecei a pensar numa ideia, escrevi e eu disse, pô, que legal isso, cara, né? E essa coisa de realmente tu criar uma história, fazer dela possível na tua cabeça, né? E tu brinca com tempo e espaço, essa linha temporal, assim, que é um roteiro. Então eu comecei, cara, fiz uns vídeos muito vagabundos, já vendi carro pra fazer filme, deu tudo errado. Nossa! Caraca, é um Zé do Caixão, né? Repaginado. Ah, eu só tenho a parte trash do Zé do Caixão. É sério, cara? Tu vendeu carro, e aí? Eu vendi o carro e fui, cara. Fui pra uma praia aqui do litoral. Não deu certo, cara, não deu certo. O ator, que era o principal, saiu fora. Deu um piti nele, ele não quer mais. Saiu fora, um dia chuvoso. A grande cena do filme era ele indo embora. Se eu tivesse filmado isso e depois só feito um take assim do meu carro que eu tinha vendido, eu teria ganho alguma coisa. E daí foi isso, cara. Eu nunca consegui, na verdade eu nunca me enturmei. O cinema precisa de muita gente, sim, precisa de muito contato, sim. Porque sempre ser o cara assim, não consigo, sou virginiano demais, não consigo me adaptar às ideias dos outros. E acabei me colocando num gueto. E foi isso, cara. Os curtas que eu fiz, a maioria deles são realmente bem curtas, são 5 minutos. Faço curtas pra festivais mesmo na internet ou por aí pelo Brasil, pra ganhar alguma coisa. É muito difícil que festival seja, que tu ganhe dinheiro com festival, eles muito dão apoio, né? Muito bem, equipe. Equipe é o que há, é o que existe no cinema. Não é nem equipe, é quase família, porque você acaba começando com uma equipe e acaba sendo levando ela pro resto da tua vida. É, isso acontece no caso de muitos diretores, né? Ele acaba trabalhando sempre com a mesma galera, porque você tem que ter um grau de confiança muito grande nessas pessoas. Também é aquela coisa da compatibilidade da pessoa. Você tá todo mundo estressado e você conseguir se dar bem com aquela pessoa. Sim, eu quando era mais jovem, eu falava, pô, deve ser maneiro trabalhar em cinema e tal, mas eu sempre me desmotivei porque eu achava que no Brasil o cinema não tinha futuro, sabe? Não tinha estrutura. Eu nunca quis ser diretor de cinema. Mas eu sempre gostei de trabalhos manuais, sabe? Você é um figurinista, Figurinista ou diretor de arte? Eu acho legal essa parte toda de cenários e tal. Eu falei, ah, cara, eu vou trabalhar com isso aonde? Em porno chanchada, sabe? Vou decorar apartamento na Avenida Atlântica. Aquelas venezianas. Porque quando a gente era moleque, o cinema nacional, ele tava numa decadência inacreditável. Salvo raras exceções, raríssimas, a gente só tinha porno chanchada. Tava isso é foda. O que a gente conhecia, né, cara? A gente pegou uma fase que foi terrível. A época do Collor, que ele acabou com o que fazia cinema no Brasil. É, exato. E aí eu pergunto a vocês, que estudaram e que não estudaram, mas o que levou vocês a fazer cinema, mesmo tendo uma perspectiva tão pobre? Cara, eu sou louco pro cinema desde que, sei lá, eu vi um dos primeiros filmes da Disney assim com meu pai no cinema quando eu tinha uns 3 anos, sabe? Tipo, Bela e a Fera, tinha tipo um castiçal cantando. Pô, sempre um dálmata, sabe? Eu adorava dálmata, eu tinha um dálmata lá, tinha uns 101, sabe? Era um negócio muito mágico, sabe? Então eu cresci querendo fazer cinema. E eu sempre via todos os filmes em cartaz, desde o filme dos Power Rangers, assim, até um Fellini que eu não entendia nada, mas. Bons tempos que uma criança de 3 anos podia assistir Fellini, né, cara? Não com 3 anos. Pra mim, a coisa é engraçada que funciona de dois modos. Aquilo que eu acho que todo mundo quer ser. Quando tu é pequeno, diz, ah, o que tu quer ser quando crescer? Ah, eu quero ser bombeiro, eu quero ser policial. Tu pensa ainda no cinema. Eu queria ser policial quando criança por causa que eu via Máquina Mortífera. É lógico. Sim, claro. É lógico. Então tem essa coisa que me divide. Uma coisa que é trabalhar com cinema, mas daí não sabendo, como tu mesmo, sabe, Azaghal? Eu quero porque eu vi e acho deslumbrante aquela maravilha, aquela magia do cinema. Isso. E a outra parte foi quando eu, mais crescendo, me apaixonar pelo registro audiovisual, pela capacidade de realmente registrar uma coisa, um fato. Tanto que o trabalho que eu faço não tem nada a ver com os filmes que eu vi quando criança. Eu gosto da realidade, os filmes são crus, são o melhor filme que eu tenho na minha vida, cara, eu nunca vou poder exibir porque eu vou ser processado por todo mundo os quais fizeram as cenas, entendeu? Que mas é um puta de um filme sobre relacionamento, mas eu nunca vou poder exibir porque não tenho direitos, entendeu? Pô, eu também, eu era louco por cinema, sempre fui por, não só cinema, mas por filme em geral. Eu apontava um filme na televisão e em 2 segundos eu sabia qual era a história, eu conhecia tudo. Ah, eu ficava eu trocando via... de canal e falava, Carlos, o filme! Aí ele respondia, Carlos! Eu e o Carlos voltou no Imagem Ação, éramos imbatíveis. Mas, cara, eu entrei pra me dar bem com as garotas, assim, tipo... É uma área boa também pra isso. Ah, mas o Carlos Voltor tá cheio de história. Cheio de história com as garotas. É, fazendo... Tem uma que não pode ser falada, que é aquela que eu mencionei da outra vez. Tá rolando processo judicial por causa daquele filme. O quê? Sério? Carlos Voltor participou da produção da porra? De um filme que tá rolando processo de seu por causa da nudez? Aí beleza, todo mundo adora cinema e quero ser cineasta e quero ser diretor. E aí, o que que faz? Hoje em dia tem uma coisa que eu acho que facilita. Se você tiver uma câmera, você já consegue fazer pelo menos algum filme razoável. Uh-huh. Você tem um computador pra editar, um programa que faça edição, um programa que mexa com um pouco de pós-produção, de colo, pra mexer na cor, você já consegue fazer um filme bom. Mas, Carlos, isso aí até é interessante porque o que me salvou foi a internet. Me salvou em termos, também me botou uma corda no pescoço. Que eu aprendi a fazer filme de 5 minutos, porque, ou de 10, porque o YouTube não recebe mais de 10 minutos, mas ao mesmo tempo cria visibilidade, do qual eu nunca conseguiria se não fosse a internet. Ao mesmo tempo que essa forma, esse formato digital, ele vai de encontro com a ideia do cinema novo. Que o cinema novo, quando veio, que o Zagal até comentou aí da pornô chanchada, na época dele, enfim, o cinema novo veio também pra quebrar um pouco da estrutura de como fazer cinema. Mas enfim, isso vale aqui lembrar também que George Lucas, cara, Scorsese, Jim Jarmusch, uma galera aí de cineastas que a gente aprendeu a venerar, foram estudantes de cinema. Tem também a galera que não foi estudante, Quentin Tarantino. Foi, Spielberg, não foi. Exato. Porque como o Carlos falou, deixou claro, assim, é legal você compra uma câmera aí, Full HD, o cacete, pô, já tá munido de equipamento, já posso fazer um filme. Mas não é bem assim. A câmera é uma ferramenta, né? Aliás, a ferramenta é mais importante. Mas você precisa dos conceitos na sua cabeça, precisa ser educado. O que que é o plano americano? O que que é... São os dois pesos. Você tem que ter o conceito e tem que ter o equipamento. É os dois. Eu sempre pensei o seguinte, ó. Se Pulp Fiction fosse feito com uma câmera de celular, os mesmos takes, todas as cenas iguais, as atuações iguais, os mesmos atores, inclusive, ganharia Palma de Ouro em Cannes. Eu acho que o equipamento não quer dizer muita coisa. Eu acho que é quase 80%, eu diria, da tua linguagem, de como tu vai mostrar aquilo que tu realmente quer mostrar. Então, é roteiro e claro. É linguagem. Agora, o equipamento, eu acho que é o mínimo, cara. É a 20%. Não, mas eu entendi o que o Carlos quis dizer. Antes, era tudo caríssimo, né? Hoje em dia, uma câmera, um celular... Você tem câmera em tudo que é lugar. Tem celular, tem MP3, MP5, sei lá, que tem câmera. A máquina fotográfica digital tem câmera. O teu computador tem câmera. Você tem câmera em todos os lugares. Antigamente, uma câmera era um negócio caro. Não importa só o equipamento ter hoje em abundância. Importa hoje ter janela. A janela de distribuição e a qualidade das pessoas que estão fazendo isso. Mas a janela de distribuição hoje atende essa demanda. Hoje temos a internet aí, mas não precisa ser Full HD. Qualquer 640, 480 ali, tá ótimo, entendeu? É, mas pra chegar na sala escura aí complica, né? Não dá exatamente. Pra chegar em Rotterdam, pra chegar em Rotterdam. Pra você tirar da internet e aí levar pro cinema, aí já fica mais complicado. Matheus, qual foi o equipamento que você usou no Apenas o Fim? Cara, eu peguei uma câmera emprestada da faculdade, assim, era uma HVX, e a gente decidiu filmar nas férias, não sobrou matéria nenhuma, e ninguém nunca tinha pego, teve essa ideia de pegar durante as férias, porque ela não podia sair da faculdade. Então eu escrevi um roteiro de um filme que passava todo dentro do campus. Olha só! Tá, mas é uma coisa meio Columbine lá, ou como é que era? Meio elefante ou não? Vai parecer pretensioso, mas é quase como se fosse um balconista dentro de uma faculdade, assim. Eu acho que seria pretensioso se tu falasse que era um elefante, daí sim. Quando você entra numa faculdade de cinema, não é, nem tudo são flores. Você não entra na faculdade, no primeiro período você pega uma câmera e faz um filme que vai pra Rotterdam. Ah, sim? Não. Você não pega porra nenhuma e fica ouvindo matérias chatas, com certeza, porque toda a faculdade é assim. Cara, então, lá na PUC é o curso de comunicação social com foco em cinema. Então eu tive que fazer matéria de publicidade, de jornalismo. Olha aí. Nos três primeiros períodos, então foi... Mas uma coisa legal que o Matheus falou aqui, que eu acho que é excelente pra alguém que está começando, ele falou assim, ele tinha um roteiro na cabeça e ele tinha que unir esse roteiro a parte prática. Como eu posso transformar o roteiro em realidade? Ele viu, eu posso conseguir equipamento de graça, emprestado, na PUC, mas ele não pode sair da PUC. Aí ele foi escrever um roteiro que se passa dentro da PUC. Né? Isso é uma inventividade, São. Outra ideia boa que ele teve foi pedir camisas do Jovem Nerd. Mas essa ele não conseguiu, de jeito nenhum. Jovem Nerd, a burocracia é pior que a PUC. Coisa da improvisação, uma coisa que aqui no Brasil é muito necessária, porque você não tem investimento privado no cinema, você não tem o cinema aqui no Brasil como uma indústria. Então você não tem pessoas dando dinheiro pra fazer filme, você só tem o governo. Ou então tu vai pra outro lado, que é o Meirelles, por exemplo, faz coproduções, como o Walter Salles, por exemplo, o Ensaio sobre a Cegueira, que é a coprodução com o Canadá, se não me engano, né? Sim, mas aí você já tem que ter um pouco mais de nome pra conseguir uma coprodução. Já tem que ter o Cidade de Deus no bolso. Exatamente, você já tem que ter alguma coisa a mais. Ou pelo menos um filme em Rotterdam, né? Pô, pro meu, o nosso orçamento foi feito com uma rifa de um whisky. Olha só! Eu tô louco pra assistir esse filme. Põe logo pra rodar esse filme. Não, mas por falar em patrocínio, já eu andei dando uma lida na Lei Rouanet, parece até que ela vai mudar agora. Mas empresas privadas podem fazer doações, podem patrocinar filmes, troca de isenção de imposto, negócio de imposto de renda e tal. Ó, que legal. O Jovem Nerd, olha só, poderia patrocinar um filme de algum de vocês? Por favor. Não, não, não, eu não quero patrocinar e me f***, eu quero ter isenção de imposto. É isso que eu tô dizendo. Sabe, uhum. Mas sabe por quê que eu tô falando isso? Pelo seguinte, a maioria das pessoas tem na cabeça que pra fazer um filme, você tem que ter o patrocínio da Petrobras ou de uma grande empresa, você vai gastar milhões de reais, sabe? Tem todo esse negócio. E de repente, você rifa uma garrafa de uísque... E faz ele um não filme. E não era Red Label, não, hein? Oh. Não era, era, devia ser professor, né, cara? Eu acho que a parte mais cara do cinema ainda é levar o público brasileiro pra ver filme brasileiro. Aí já entramos em outro problema, que é os filmes brasileiros que não são bons, na sua grande maioria. Mas a regra é clara, como diz lá no nosso pedido. A regra é clara, tu não pode pensar num filme somente na sua ideia e na produção dele, mas sim também no lançamento, distribuição. É assim que se pensa num todo. Claro que o Matheus conseguiu exibir em Roterdã, mas às vezes esses filmes são realmente fadados a guetos, entendeu? E ficam só em festivais. Exato. Não vão ser exibidos. Mas se o filme é bom, ele acaba encontrando um caminho. O meu nunca vai fazer tanto sucesso quanto fez em Roterdã. Por quê? Não, o problema é que o teu filme nunca vai fazer sucesso como fez Se Eu Fosse Você, parte 2. Ué. Mas aí você tem uma grande empresa por trás de um filme que tá dando publicidade, propaganda. Mas é isso que tá acontecendo, não interessa? É isso que tá acontecendo. É isso que a Globo Filmes tá comandando. Não, mas olha só, muita calma nessa hora. Esses filmes como Se Eu Fosse Você 2, qualquer um desses assim, Grande Família e tal, eles têm um público específico. Também. Completamente diferente do público do Matheus ou de qualquer um de nós aqui, por exemplo. Que também é específico. É, que somos específicos pra um nicho. Então, esse negócio, o cinema nacional tá se voltando pra Grande Família ou pra... Não, cara. Tem gente que vê dinheiro e possibilidades num nicho e trabalha nesse nicho. Isso não é errado, isso é certo. Não, tá certo. O problema principal é da onde vem esse dinheiro. Porque esse dinheiro que vai pra milhares de pessoas que fazem filme, milhares não, mas vamos lá. Você tem aí uns 20 diretores no Brasil que hoje ganham muito dinheiro pra fazer filme. Seus filmes orçados em 5 milhões, 4 milhões, sei lá, 10 milhões. Esses caras, eles vão lá, fazem o edital deles, recebem esse dinheiro, mas eles não precisam prestar conta. Então, não existe prestação de contas nisso. Esse que é o problema. A partir do momento que ele apresentou o filme, acabou. Ele não precisa prestar contas do filme. Esse que é o problema no Brasil. Não precisa devolver esse dinheiro pra quem pagou eles. O governo precisa devolver o investimento. O governo dá um mulambão de dinheiro e o cara não precisa prestar conta e ele faz qualquer coisa. Exatamente. Muitas vezes, entendeu? Não, não tô falando que só você tem que fazer só cinema comercial. Você tem que ter o cinema voltado pra arte, o cinema experimental. Você tem que ter tudo. Mas você tem que ter um cinema comercial, senão o cinema não sobrevive. Mas a questão que eu falei, que nós aqui como realizadores, tu não quer ver teu filme na grande tela, não quer ver o pessoal pagando teu filme, ou só de graça no festival comendo brioche. Não, eu quero ver o cinema. E não é só por causa que tem artistas que estão famosos na televisão, por causa que fazem produções que estão toda hora na televisão, em horário nobre. Não é. Porque o caso aí, por exemplo, Malu Mader no Contratempo, um baita de um filme, um documentário profissional que não foi visto por ninguém. Uhum. A documentário não tem espaço no cinema. Aí então, que tá. Então, não é questão só. É essa linguagem. Se tu não fizer um filme no formato da Grande Família, ou Se Eu Fosse Você Dois, não vai ter esse público. Matheus, você fez só pra zoar, assim, eu quero fazer um filme, vamos ver qual é, porque você disse que não tinha matéria nenhuma envolvida e tal, você fez nas férias. Ou você fez com algum objetivo maior? Cara, eu fiz porque, sei lá, eu sempre quis fazer cinema, assim, eu tava no quarto período, aí decidi surgir com essa ideia louca de fazer um longa, que é uma coisa que ninguém lá tinha feito, e eu consegui uma galera pra fazer. Aí o pessoal se empolgou, aí eu escrevi o roteiro, assim, e escrevi o roteiro possível. A história de um casal, a última hora de um relacionamento, ele é bem eu, assim, então eles estão terminando e estão falando sobre Transformers, estão falando sobre Nintendo contra Sony. Então... Genial! Genial! Genial, cara! Muito bom! Pois é. Nós nerds com voz agora ativa em Roterdã, rapaz! Mas aí, beleza, aí você fez o seu filme. Aí eu fiz o filme, ele ficou pronto e era um, sei lá, um exercício, né? Só queria fazer um filme No final, tipo, as pessoas começaram a gostar e eu levei o filme pra Marisa Leão, que é uma produtora do cinema, produziu Meu Nome Não é Johnny, ela dava aula lá na PUC. Mandei o filme pra ela, assim. E ela achou bacana e resolveu dar uma ajuda, assim. Então ela conseguiu uns apoios pra gente finalizar o filme, que foi a parte mais difícil. A gente conseguiu o apoio da Rain, que faz a finalização pra projeção digital nos cinemas, que foi assim que a gente conseguiu passar na telona e tal. No... Ele foi finalizado em película, não? Não, foi finalizado digital mesmo. Ele agora vai estrear em circuito digital, circuito do Grupo Estação, aqui no Rio, São Paulo e Brasília, assim. Tomamos. Tomamos. Vou ter que baixar o filme. Baixar do torrent! Mas é tipo isso, assim. E as pessoas foram gostando. Assim, era um projeto simpático, né? Medo de pessoas que tinham feito um filme sem dinheiro nenhum. Pô, a galera foi investindo, assim, né? Dando uma chance. Isso foi bacana, sabe? Então não é impossível. É só você ter coragem e dar a cara a tapa, assim. Então, mais uma vez, se não fosse bom, a produtora ia falar, ah, que dá o tapinha nas costas. Ela deve ter visto vários filmes de vários alunos que não gostou. E esse ela gostou. Mas pra você dar certo, você tem que fazer alguma coisa boa, né, cara? Que ir, exatamente. Pois é, agora eu tô curioso pra saber como vai na bilheteria, né? Filme que fala sobre essas coisas vai ser visto aqui no Brasil, né? Vai ter alcance. O pessoal que tá aqui, como o Carlos, como o Matheus, já ouviram assim de alguém, de vocês são vagabundo, larga disso que não dá dinheiro? Ah, já, né? Bastante. O Carlos já ouviu, não já? Já. Mas não? Nossa, com pesar, quem falou isso pra você, cara? A mãe dele. Nossa. Eu entrei na faculdade de cinema enganando meu pai e minha mãe, assim, porque eu entrei na PUC justamente por causa disso, era comunicação social, e no terceiro período você escolhe entre cinema, publicidade e jornalismo. Olha então, só, eu disse pra minha mãe que ia fazer jornalismo, pro meu pai que eu ia fazer publicidade. Quando eles viram, eu já tava em Roterdã. Você tá vendo como o cineasta tem que ter... Então, né? Olha, essa é uma ótima dica aqui com o Nerdcast. Até que enfim, alguma dica boa no Nerdcast sobre cinema. Se você quer fazer cinema e sua família tem preconceito, acha que você vai ser um vagabundo... Exato. Você vai pra PUC ou pra alguma faculdade que tem algum curso misto desses. Exato. E fala que vai fazer outra coisa, cara. Fazer jornalismo, terceiro período... E aí, quando tu estiver em Roterdã, tu dá uma banana pra todo mundo. Carlos Voltor, você fazendo cinema com o nosso grande ator, diretor de dublagem e dublador Garcia Júnior, né? Se meteu em um projeto de faculdade com ele, certo? Vamos fazer um filminho curto aqui para a faculdade. Foram os três filmes que a gente fez junto já. Mas o espetáculo! Cara, eu não sei se é uma comédia, mas eu ri muito, cara. O filme finalizado tá bom. Não, mas olha só, o filme é Um Dia Qualquer, um curta-metragem com Carlos Voltor. E grande elenco. E grande... Não, tem dois grandes dubladores, tem o Alexandre Moreno, o Mário Jorge, que é dublador do Ed Murphy. É uma loucura, porque, né, tem vozes que você conhece a vida inteira. Fantástico. Né? E que não cabem nos corpos, né? Pois é, mas a gente não viu o filme finalizado, a gente viu o bruto. Nossa, cara. E aí a gente riu muito do Kaki, nosso querido amigo, com todo respeito. Fazendo a sua respiração de concentração. Ah, cara, isso... A gente vai botar aí, vocês, por favor, vejam, cara. A técnica de concentração pra entrar no personagem do Carlos Voltor, cara. Esse dia, eu era o diretor do filme. Esse dia começou comigo sendo o diretor do filme. Uhum. A gente recebe a ligação do nosso ator principal. Tipo, já tínhamos começado a filmar, tínhamos feito a primeira cena, que ele não aparecia. E depois era a cena principal do dia, na qual era ele o principal, né? Ele apareceu o tempo inteiro. E ele era o motorista de táxi, certo? Certo, que é o protagonista do filme. O protagonista do filme. Ele simplesmente ligou, falou que tava com problemas no trabalho, que o chefe dele falou que ele tinha que ir pro trabalho, que senão ele ia ser demitido. Meu Deus. Não tivemos opção, ele teve que... Tá vendo como é difícil fazer cinema no Brasil, rapaz? Ele foi, teve que ir pro trabalho, né? E aí a gente entrou naquela questão, quem vai fazer o papel dele? Quem mais poderia? Quem poderá nos defender? Quem senão Carlos Voltor? No princípio, era o Garcia que ia fazer o papel dele. Aham. Uhum. Só que o Garcia era o policial que ia no dia seguinte. Ah, que ótimo. E ele tem o nome a zelar, né, cara? Não, ele ia fazer um personagem que depois foi passado pro Mário Jorge, ia ser do Garcia. Porque ele tem o nome a zelar. Maurício, você já teve que driblar essas dificuldades assim nos seus pequenos filmes? Já, né, o transporte, imagina, eu tenho que levar a luz, eu tenho que levar, né, o pedestal, tenho que levar tudo nas minhas costas, o ligeirinho, tudo. Eu sou o profissional, eu sou o maquinário, eu sou o figurinista, ui. Uhum. Por não trabalhar com equipe, eu acabo tendo, entendeu? Mas tu problema. Foi sozinho mesmo, cara? Sozinho. Sem cara, ninguém, sozinho. Nenhum amigo. A namorada, né? A namorada em questão, se tiver uma namorada, vai ser ela. É legal que meus vídeos, as produtoras são as namoradas. Eu tenho que reeditar e botar isso. Tem um lance bacana que em 2007 eu ganhei o prêmio de curtas-metragens Neusaldina, pelo que eu falei, acabo trabalhando pra isso, Festival do Minuto, que já participei, tentando ganhar mesmo dinheirinho, entendeu? Porque, uh-huh. Como eu falei, cara, legal, pô, Matheus, parabéns, Roterdã, mas o problema é esse, os filmes ficam em festivais, então é um problema que eu acho, assim, então se é pra fazer um filme que vai ficar dando em festival, eu já participei de vários festivais, não quero mais participar de festival, claro que Roterdã eu quero, viu? Mas esse continua sendo o problema daqui, que é a coisa do dinheiro, como os caras ganham dinheiro fácil com cinema, quem ganha dinheiro com cinema ganha o dinheiro fácil, de maneira relativamente fácil, que é pega o dinheiro do governo aqui, beleza. Não, pra que eu vou me preocupar em fazer um filme bom pro público ou distribuir ele? Uhum. Temos o Chateau, né? Temos o Chateau aí que tá em quantos milhões e nunca foi visto. Cara, mas isso é uma galera muito louca, porque, por exemplo, eu faço filme porque eu quero que as pessoas vejam, assim, né? Exatamente. É, porque vamos dividir a realidade aqui do cinema. Do cinema nacional. Na Malásia não deve ser diferente, não. Não, mas é sério, você pega uma câmera e filma algo com coerência, vamos dizer. Mas na verdade você pode filmar o que quiser, você pode filmar um camelo mastigando, se sim, você quiser. Sim, filmei um camelo. Tinta escorrendo numa tela, mas pode. Eu conheço o cineasta premiado por esses filmes de tinta escorrendo, rapaz. É, conheço. Tem que ter muita sensibilidade, né? Fica bem definido que existem essas duas realidades. Uma coisa é você fazer um filme, passar ele em vários festivais e até ser bastante premiado e reconhecido. E outra coisa é você ter ele distribuído, de fato, em salas de cinema e não salas de festival. Com certeza. O Daniel Filho, por exemplo, tu conhece os sucessos dos filmes dele. Por exemplo, Se Eu Fosse Você, parte 2. Agora tu não conhece realmente filmes premiados do Daniel Filho. Agora tu conhece grandes cineastas pelo mundo inteiro premiados e não conhece o sucesso financeiro desses diretores. A gente não tem salas de exibição pra curta, a gente não tem um veículo de saída pra curtas. A gente não tem profissionalização dessas pessoas, cara. A gente não tem a profissão de roteirista aqui. Se não existisse a C, que é autores de cinema... Se eu sou um roteirista de cinema, aqui no Brasil, mas com o sistema que a gente tem aqui no Brasil hoje, quem é que vai me pagar? Nossa, Carlos Volta! Calou a boca! Carlos, você falou que no Brasil não tem sala para exibição de curta. Aonde é que tem sala para exibição de curta? Não é uma sala específica para exibir curta, mas que você tem alguma programação para exibir os curtas feitos no país. Mas tem cinemas que passam curtas. Quartas-feiras, quarta curta, sei lá. Sim, mas aí vocês estão... É um cineclube, é um cineminha. Você não tem um veículo legal de saída para esses filmes. Cara, você não quer que um cinema de grande escala, comercial foda, pipoca de R$20, vá passar curta, não, né? Não, mas é isso. Mas, cara, nem nos Estados Unidos tem isso, cara. A meca do cinema tem isso. Ô, Matheus. Eu. Como é que você conseguiu fazer o malabarismo de convencer os atores principais da Erika Mader e... Gregório do Vivier, tem uma sala de neve. Foi no networking mesmo? Foi no papo, na lábia? Você conhecia? Era amigo teu? Era amigo do amigo? Como é que era? Cara, eu conheci eles num bate-papo. Não, brincadeira. Não, era todo mundo amigo meu, assim. Tem um curso de teatro aqui no Rio chamado O Tablado. Eu conheci toda essa galera de lá. O Gregório, a Érica, o Marcelo. Todo o pessoal da equipe era da faculdade. Então foi só ligar pros amigos, assim, se reunir. Todo mundo querendo fazer cinema, todo mundo sem querer ganhar nada. Todo mundo, cada um dia, pagava o pão na chapa da galera, assim. Mas eu, uma dúvida minha é o seguinte. Por quê? Quando você tá fazendo um filme, você precisa contar com muitas pessoas diferentes, certo? Uh-huh. Sim. Você precisa contar com... Menos o Maurício. Você precisa contar com a galera da sua equipe, você precisa contar com os atores. Então quando você tá fazendo um filme na sua posição, de tá chamando a galera de vem cá, meu amigo, vem fazer o filme, você precisa do compromisso deles, né? E se um cara desiste, que nem com o Maurício, desistir? Você olha, o galera... O Carlos já passou por isso, ele foi filmar na Point HQ. Eu fui filmar lá na Point, foram 4 dias que a gente foi lá pra tentar filmar. Ah. Só que a gente nunca conseguia todo mundo, ou tempo legal dentro da Point pra filmar. Tássio lá, o dono da ponte, deu um dia, um feriado, pra gente filmar lá o dia inteiro. Feriadão. Aí eu chamei, liguei pras pessoas, falei, liguei pros meus amigos. Vem cá, eu tô precisando de pessoas pra fazer figuração. Aham. Mas, pô, se você realmente estiver disposto a passar lá o dia inteiro, pode vir que a gente vai estar lá pra filmar. Mas é pra ficar o dia inteiro. Eu expliquei que era o dia inteiro. Maçante, ia ter que ficar lá esperando. É, porque era um roteiro de dois nerds conversando dentro de uma loja especializada de quadrinhos, certo? Certo. E aí você ia ter a figuração da galera que tá lá vendo quadrinhos e vendo. É um bom roteiro pra ser filmado lá, né? É. Claro. Mas esse menino, Carlos Volter, tem futuro, cara. Mas aí conta qual foi, Stock, qual foi o teu problemão com a figuração? E a gente filmou o plano inteiro, tipo, praticamente metade do filme, daquele plano, fazendo toda a sequência, daquela posição da câmera. E tinha lá a garotinha figurante no fundo. É. Nua, não. Porque o filme seu a gente tem que levantar. Ela simplesmente ficava no fundo da cena. Ela aparecia lá o tempo inteiro no fundo. É. Ela tava vendo revista, tava vendo uns bonecos. A gente ia fazer as duas últimas cenas daquela posição, pra passar pro outro lado, pra mudar a posição da câmera e fazer o resto do filme, finalizar tudo. A garota simplesmente fala que tem que ir embora e vai embora. A gente ainda faltava filmar duas cenas apontando pra aquele lado. Aham, uh-huh. E aí você tava sem a figurante e ela... Mas ela podia simplesmente desaparecer? A gente até, pô, chegou num ponto que a gente pensou nisso, mas o problema foi que a gente já tava passando da hora, até eram as 4 horas da tarde, a gente só podia ficar lá até as 10 pra finalizar o filme. E no momento que isso aconteceu, que foi um rebuliço lá dentro, todo mundo meio puto já, começou a desanimar todo mundo. No momento que desanimou todo mundo, aí o outro apareceu, porra, mas aí eu também, porra, vai dar esse problema, também daí, porra, pra mim seria melhor sair mais cedo. Aí começou a surgir vários outros problemas. Cara, começou a desmoronar a parada. Exatamente, que tava todo mundo ali na motivação. No momento que alguém quebrou essa motivação, acabou, todo mundo deu bandô. A gente não conseguiu concluir o filme. A gente tinha feito uma cena já no Parque Lage de uma luta de medieval. Olha o cara. A imaginação deles. Imagina isso. Tinha uma personagem que era uma amiga minha que fazia e a gente precisou refilmar a cena. Ela não pôde ir de última hora no dia. A nossa sorte, tava a Ana Sofia Folk, que é tipo global, assim. Ela tava passando lá na PUC na hora que a gente tava gravando. A gente não sabia o que a gente ia fazer, mas graças à equipe conhecia ela, a gente chamou ela e acabou fazendo, sabe? Caraca, excelente. E é tipo isso. Mas o filme era, assim, só tinha uma pessoa que era profissional, que era o eletricista, que é com quem a gente gastou o dinheiro da rifa de whisky. Oh. E o cara, ele foi eletricista do Incrível Hulk, do Tropa de Elite, de vários filmes, assim. Foda! Aí o roteiro deu, ó, entendeu agora? No primeiro corte do trailer, tava escrito do mesmo eletricista de O Incrível Hulk. do mesmo eletricista de Incrível Hulk. É, no meu filme tem um easter egg, que é uma mulher correndo, olhando pra câmera bem no fundo, assim. Até hoje ninguém espontaneamente viu, assim, mas eu sempre me divirto, toda vez que eu olho. Carlos, oi. Você filmando seu curta espetacular com o seu protagonista Um Dia Qualquer, que é uma bela história de um taxista que pega duas meninas na corrida e elas estão levando drogas. Sim. E a polícia para o táxi do Carlos. Uma ideia e quer extorquir um dinheiro das meninas. Muito bom. Não é um belo roteiro? Sim. Já de cara envolvia perseguição de carro, uh-huh. Crotização da polícia, arma na cara. Muito mais ousado do que o Matheus. Né? Ficou só de bate-papo na PUC. Mas o dele, pelo menos, foi longa. Ai. Que é o próximo objetivo. É muita conversa de Deus, né, cara? Mas, cara, às vezes eu tava fazendo esse outro filme, que assim, eu tô fazendo um filme que também é um longa, que, tipo, que é 3 vezes mais difícil, com metade do dinheiro e metade do tempo. Olha só. Aí eu tava lá na praia gravando, aí de repente, assim, eu abro o jornal, aí tá lá uma notinha. Márcio Garcia está gravando o seu primeiro curta. Ele conta com cenas de perseguição, tomada de helicóptero e um orçamento multimilionário. Caraca, que Deus do céu, cara. Olha só. A gente mas chegou é até a ver o custo pra fazer uma tomada de helicóptero. Olha só, cara. Tá de... Aí a gente até conseguiu um contato com uma amiga que tem, o pai é piloto de helicóptero. Quanto é que é uma tomada de helicóptero? É, R$1.500 meia hora. Pô, Mas, outro custo absurdo é de passar o digital pra película, né? Pra passar nas salas grandes. Isso é um custo muito absurdo. Tipo, nem vendendo minha mãe eu conseguia. Uma coisa que a gente não para pensar nesse custo, por exemplo, o cara quer filmar em película. Película é simplesmente aquele rolo de filme que a gente conhece. Isso. Né? É assim que se grava um filme. Isso. Hoje em dia, com digital, você tá gravando tudo um HD e tal, mas... Que a maioria dos cinemas ainda usam projetores de película. Sim, sim. Né? Maioria. 99%. Sim, a maioria quando é a maior parte, né? Quando eu filmo em 35mm, quanto é que custa esse rolo? De... Quanto é que cabe num rolo de 35mm? 4 minutos. 4 minutos. E quanto é que custa um rolo desse? Acho que tá uns 300, 400 reais. Olha, acho que tá mais ou menos por aí. Mas isso hoje em dia... E daí soma tudo, né? Soma revelação, né? Tudo não, lá. Não, sim. Você tá pagando bem, vamos lá, 400 reais por 4 minutos. Uh-huh. Vai usar quanto? Vai usar quanto desses 4 minutos, né? É, você imagina que pra fazer um longa, normalmente você, vamos lá, um longa de uma hora e meia. No normal, você acaba filmando 3 vezes isso. Mas peraí, hoje em dia você não pode pegar, filmar tudo em digital e depois que tiver tudo pronto, que você não gastou também quase pode. Nada, você... passa pra película e gasta só o... É, mas o valor é exorbitante, Zagal. O valor é transfer. Fazer a transferência de película, de digital pra película também é caríssimo. Acaba sendo tão caro quanto filmar direto em película? Não, só não. Talvez seja um pouco mais barato, mas é caro do mesmo jeito. Cara, e fora cópia, tu vai ter uma só? Fora cópia disso aí também, né? Entendi. É, claro. Mas é que tal? Filmar em película e digital é a mesma coisa? A qualidade é diferente? Ou é só romantismo? Ah, não, eu tenho que filmar em película porque... Casablanca foi filmado em película. Tem uma certa profundidade maior de campo da película. A qualidade é um pouco melhor, só que o custo dela hoje tá meio que torna que quem tá começando não vá pra ela, vá pra digital. Foi o caso do Matheus. Maurício, você já filmou em película? Já. Diz que já. Cara, eu posso tirar uma dúvida que eu tô desde o início? Pode? É, Maurício, você é parente do Carlos Saldanha? Antes fosse. Não, né? Não. Acho que não, então, né? Não. Mas olha só. Nada a ver. Cara Saldanha da Era do Gelo, nada a ver. Ele achou que eu fui convidado só porque eu era parente do... Mas, Matheus, mas então, você é difícil porque você era o diretor, você era o manda-chuva do projeto, o roteiro era seu, mas você tinha, como você não tava pagando ninguém, você tinha que lidar meio que... É, exatamente. Pisando em ovos com todo mundo, né? Num projeto desse, você tem que saber, tipo, lidar com tudo, sabe? Eu, por exemplo, tem que mimar os atores, sabe? Eu ia comprar palha italiana pra Érica. Olha só! Mas eu acho que isso até tem que... Érica, até você sempre. Pagando mesmo, você tem que fazer um pouco isso também, porque é complicado. Se você perder o ator, se o ator ficar puto com você, fodeu, porque se ele fizer mal o que ele tá fazendo, o que ele atuar, tu perde o teu filme. Mesmo que ele esteja ali presente, você tem que fazer isso. Esteja você pagando ou não, você acaba tendo que mimar um pouco os atores. São, na verdade, a alma do teu filme. Essa profissão não é só técnica, não é só... Você tem que saber lidar com as pessoas, né? Muito. Tem que ter um tato muito grande, porque você tá dependendo dessas pessoas todas. Maurício, tu mima tuas atrizes, mano? Mimava, né? Perdi todas. Porque eu vi um curta seu que é sobre relacionamento. Qual não é, né? Carlos, você teve no seu filme Um Dia Qualquer, que é esse do táxi, você teve vários contratempos. A gente tinha a caixa de drogas, o pacote das drogas que as garotas tinham no carro. Mas que não tinha drogas na caixa. Tinha comprimidos. Ah, o cara chegava, chacoalhava, via que era comprimido e rasgava a caixa, abria e olhava. Certo. Aí, beleza. Isso é o nosso querido Ed Murphy. Exato. Mário Jorge. Quando ele fez isso a primeira vez, quando ele abriu e rasgou a caixa, que a gente se tocou. A gente só tem essa caixa. Ah, meu Deus, cara. Isso aí... porque teve pré-produção, hein? Tipo, nosso diretor de arte ficou incumbido de fazer a caixa, de produzir todo esse material. E o filho da puta pra gente fez uma caixa. Fechadinha, bonitinha. E aí, como é que você fez? Ele rasgou de um lado. A gente pegou e inverteu a caixa na mão dela. Escondeu o lado que tava aberto, arrumou bonitinho. Aí ele, quando abriu de novo, ele rasgou o outro lado. Ah, que ótimo. A parada do continuísmo. Tive muito, assim, nesse novo filme eu filmei com o Domingos Oliveira. Tava numa cena dele, tava reclamando com a continuista. Aí ela falou, eu tô decepcionado com você por estar se preocupando com continuidade com essa idade. Olha só, que ótimo, cara. Aí, sei lá, depois disso eu relaxei, sabe? Domingo falou isso. Ele ficou desapontado. Aí depois disso eu relaxei, assim. Mas peraí, você teve continuista no Apenas o Fim? Tive um continuista, mas o Apenas o Fim tem muito plano sequência. Então não tem muito problema disso, assim. Você teve que fazer alguma refilmagem? Não. Carlos disse uma coisa interessante. É, uma das meninas lá que fez o filme dele do táxi, depois de vários meses, ele editando o filme, falou, pô, queria fazer uma refilmagem disso. E a garota cortou o cabelo e pintou. Não foi, Carlos? Foi. E aí? Beleza, desisti de fazer a refilmagem. Corta a cena. É por isso que em muitas grandes produções, as atrizes normalmente usam perucas. Exato. Né? E você acha que não, mas tá de peruca, porque tem que manter aquele cabelo. Bigode falso, barba falsa. Barba falsa, tudo falso, né, cara? Assim que o Tom Cruise estabeleceu a carreira dele. Agora, veja você, a gente já fez alguns Nerdcasts sobre profissão, né? De aviador, de ilustrador e tal. E da diretora, eu percebo que se você quer trabalhar com cinema, seja dirigindo ou produzindo, você tem que ralar pra caralho. Muito, cara. Que é um negócio no Brasil ainda que tá no embrião. E se você quiser, tem que gostar, como esses três malucos aí. Gostar muito. Exato. E enfiar a cara, bater na porta, fazer amizade, conhecer só a gente. Networking total. Ou vender o carro e tentar fazer tudo sozinho. Matheus, você fez um filme que todo mundo trabalhou de graça, todo mundo fez na boa, na amizade, etc. Agora, você conseguiu dar projeção ao filme, uma coisa raríssima no Brasil, né? O seu filme pode até, assim, vai arrecadar bilheteria lá na porta do cinema. Certo. O neguinho vai abrir a carteira, vai dar um dinheiro e pronto. Teu filme tá arrecadando bilheteria. Como é que funciona isso? E agora? E agora, né, cara? Teve que fazer contrato com todo mundo? Como é que funciona isso? Quando a gente legalizou o filme, né? A gente teve que tirar registro da Ancine e todo esse processo, assim, né? Aí a gente fez meio que uns contratos com a galera que tinha participado, meio que cooperativa, assim, dividindo em porcentagens, assim, tipo, o filme, né? Os direitos do filme e tudo mais, assim, pra galera toda. E agora é só esperar a bilheteria, assim, é uma doideira, sei lá. Não sei quanto que o filme vai fazer, se vai fazer alguma coisa. Mas como é que funciona isso? A bilheteria, o dinheiro vai lá pro caixa do cinema, da sala de cinema. Qual é o passeio que esse dinheiro da bilheteria faz até chegar em você? Cara, sinceramente, eu não faço a menor ideia. Eu faço uma remota ideia. Eu sei que, tipo, boa parte já vai pra distribuidora. A distribuidora lê esse grupo estação, é isso? É, exatamente. Então, provavelmente, ele vai chegar, sinta-se feliz se seu filme está passando aqui. É, ele vai ter direito de assustação de graça. De repente, comer um quiche Lorraine, alguma coisa assim. Ao lado dele vai ter um filme de uma tinta caindo na tela. Não, mas cara, só no meu filme ser visto pra mim é o que importa, assim. Então, tipo, não fala isso não, não fala isso não. Não fala. Não fala isso não. Vamos bater Titanic, bater Titanic. Não, pior que a gente vai concorrer, cara. A gente vai concorrer. No mesmo dia que a gente estreia o filme da Hannah Montana. No final de semana anterior, estreia o filme do Celton com a Luana Piovani, A Mulher Invisível. Estreia Exterminador do Futuro 4. É foda, né? Eu queria dizer que eu tenho maior vontade, né? Comentar apenas o fim no cabine celular. Cara. Olha aí, cara. Isso aí. www.cabinecelular.com.br. Comento filmes ainda na sala de cinema. Espero comentar apenas o fim. Cara, eu antes de ver o filme, eu vou lá. Não, é jabá, mas é sério. Eu vou mesmo, adoro. E vou ouvir o que, que o Maurício tem a dizer do filme. Aquele filme do Nicolas Cage, o Presságio, fazer. Vamos ver se é legal, né? Vamos ver o que, que o Maurício achou. Cliquei, o Maurício chega irado pra câmera. Que é, Nicolas Cage? Qual é a tua? Vem cá, Nicolas Cage, quero falar contigo. As pessoas confiam em você, o caraca. A crítica mais genial que eu já vi no filme. Eu vou correndo atrás do Nicolas Cage. E se o do Matheus for ruim, vou dizer, vem cá, Matheus, vem cá. Carlos, seu filme vai... Assista o um making-off aí que a gente preparou. Porque a gente não pode... gente não pode exibir o filme do Carlos na internet, porque senão ele não consegue entrar nos festivais. Mas e aí, quando é que a galera vai poder ver o filme todo? Sabe que eu não faço a menor ideia. A gente ainda tá... Que ótimo. Não sei. Excelente. Posso fazer uma propaganda rapidinho? Claro. Mas, pô, galera, vai assistir aí. O filme é bacana. Vai assistir no primeiro final de semana, porque é o que importa. É verdade. Se o filme for bem no primeiro final de semana, aí que ele continua. Se for mal, aí... É verdade, fodeu. Galera. Vamos lembrar disso. É um filme nerd brasileiro, galera. E olha só, não, o filme do Matheus, Apenas o Fim, isso, estreia dia 12. Dia dos namorados. Sim. A maioria dos nerds não tem namorada. Então não tem desculpa. Vai ao cinema ver o filme do cara, porque é um filme maneiro sobre relacionamento, sobre nerd. Você vai estar se sentindo mal porque não tem namorada mesmo, vai pro inferno e vê logo um fim de relacionamento. A maioria dos nerds não tem namorada e anda em bando, então... Exato. Sabe, cara, assim, são poucas oportunidades que o nerd tem de, sabe, fazer valer realmente. É. Fica todo mundo orgulho nerd de my ass, sabe? Orgulho nerd é ir prestigiar um filme de um cara que é nerd e que o filme tem, sabe, mil referências nerds. Não, e não é só isso, o filme é bom. Além disso, né, sim, cara? Além disso tudo. E aí, se o cara tiver namorada, ó, é melhor ainda. Porque é um filme, né, sobre relacionamento, pô, nerd, cara. Não tem desculpa, meu irmão. Tem que abarrotar cinema, cara. É verdade, é verdade. Vamos ao cinema dia 12 em Cidades Selecionadas. É só no Grupo Estação, porque ele, coitado, não tem dinheiro pra passar a parada pra película, pra passar no grande circuito. Mas o Grupo Estação bancou. Olha, eu tenho sala digital, eu vou passar teu filme. Rio, São Paulo e Brasília. Mas no caso aqui, Matheus, aqui em Porto Alegre, por exemplo, a gente tem. A Rain aqui tá no Unibanco Artiplex e não há possibilidade de passar? Cara, eu acho que se fizer um sucesso, deve acabar chegando aí. Eu espero. É. Ah, obrigado. Me senti agora no fundo do... no fim do mundo. Vou acender umas velas ali na minha paróquia. Olha só, aqui em Curitiba também tem Unibanco Estação. Quem não está no eixo Rio-São Paulo-Brasília, uh-huh, que mande e-mails pro Grupo Estação dizendo, eu estou na cidade tal. É claro, se você não tiver cinema do Grupo Estação, não faça isso. Yeah. Né? Não adianta nada. Mas se você mora numa cidade que tem um cinema do Grupo Estação, manda um e-mail falando, olha, eu quero ver o filme tal do Matheus, Apenas o Fim, que está passando em Rio-São Paulo e por que não em Curitiba ou em Porto Alegre ou sei, sim, lá onde mais. Sim, sim. E os nerds dessas cidades têm uma missão, cara. O sucesso dele depende de vocês, depende da bilheteria. Então, por exemplo, se um filme do Matheus manda bem na bilheteria, vão existir outros filmes nerds, porque o nego vai ficar de olho no Matheus. Cara, esse cara é bom. Exato. Cara, do nada, fez um filme aí que deu. E aí, quem sabe um dia a gente não tem a porra da nossa camisa num filme no circuitão. Ah, exatamente. Porra! O objetivo todo é esse. Eu vou fazer uma promessa aqui, eu vou fazer uma promessa. Ó! Oh. Se o filme tiver mais de 50 mil espectadores, ó! Oh. Eu boto uma camisa do Jovem Nerd num filme com produção maior que eu fizer. Em destaque. Então, em destaque, destaque. É, não vale ser uma coisa Hitchcock. Mas, cara, vale a pena ver o filme. Vocês assistam o trailer que tá aí no post. É maneiríssimo. Vale a pena ir ver no cinema. Apenas o Fim, o nome. Se não gostar de cinema, pode só comprar o ingresso. E não... Tá uma boa também. Já tá ajudando. Não, mas a gente vai botar nerd no cinema, cara. Bom. Não, acho. Bom. Acho bom, porque eu mesmo vou ver o Extermandador. Eu não vou ver. Eu vou ver a Hannah Montana. Eu vi ontem Jonas Brothers. Eu tô louco pra ver esse filme. Eu vi agora aqui, mudo o trailer. Os elogios do filme, eu te dizer. Até o Marcelo Taz tá elogiando.